mais teimosa e a mais linda que eu já vi. Dividindo o edredom e o filme na TV. Chocolate quente, meus olhar era só pro cê, mas cê não quis. Eu era mó feliz e nem sabia. Beijinho de caramelo que recheava meus dias no sorriso matutino. Bom dia, paixão. A boca, sabor, café, sua cachorra lá no colchão pulando. A noite nós varava até as seis. Sem despertador, levanta aí, amor, são mais de três da tarde. Ouvindo os pancadão lá do vizinho, te ajudando a lavar louça de um Scott bem baixinho enquanto cê tomava banho. Falando sobre a vida, irritando sua cachorra, nós dividia as mordidas entre as almofadas. Abraçado e quieto, sem pressa, trocando cartinha e os carinhos cheios de promessas. Eu te dei amor e um canto no meu coração, mas todo esse encanto não muda a situação. Pensando o que que ia ser daqui pra frente, não sei se perdemos o tempo ou o tempo se perdeu entre a gente. E ó, que engraçado, achei que ia ser pra sempre. Vi que eu sempre tive enganado. Então faz favor, não esquece seu orgulho. Quer ir embora, pode ir, mas devolve ela meus bagulhos. Ela deixou o bilhete, dizendo que ia sair fora. Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora. Não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora. E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora. Ela deixou o bilhete, dizendo que ia sair fora. Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora. Não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora. E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora. É, que pena mesmo. Nem ligo tanto pras paradas que sumiu. Cê foi embora logo agora que tá frio. Pegou as roupas na cabeceira e saiu. Me deu um beijo, bateu a porta e sorriu. Que covardia deixar seu nego esperando. Vem logo que seu lado no colchão tá esfriando. Então vamos rolar de novo no mesmo lençol azul. Meu travesseiro ainda traz o cheiro do seu shampoo. Meu quarto vazio chora pelas madrugadas. Agora minhas noites são miadas. Teu passo macio já não brinda minha calçada. E aquela música ainda toca nas baladas. Mas deixa suar como despedida, flow. Quem sabe um dia nós se tromba pela vida. Agora pega suas paradas e despinguela com o que sobrou, porque o resto foi pela janela. Pô, não fala nada pra não perder a razão. Vai, segue sozinha na rua das ilusão. Dá meia volta devido ao ressentimento e sai de mão dada com seu arrependimento. Tá aí no esquecimento, clamando o sentimento, né? Já que cê quis apagar a graça dos momentos, então pode ficar com o CD. Eu só queria de volta do tempo que eu desperdicei ela com você. Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora. Levou meu coração,